Horóscopo. Confira o seu signo. Presença agora para você que é de câncer. Dificuldades para manter a forma. Relaxa, quando acabar seu salário, ficará na base da dieta do pão e água. Vai emagrecer rapidinho. Previsões agora para você que é de leão. Compartilhe seus pensamentos com os mais próximos. Assim eles também chegaram à conclusão, leonino, que você não bate bem das ideias e te deixam em paz. Previsões agora para você que é de virgem. Se sentirá cheio de energia. Então aproveita esse momento e gaste toda essa energia fazendo uma boa faxina em casa, tá? Pai Charuto, recebemos uma carta da ouvinte Josivânia. Uma carta, é? Ela quer uma simpatia pra tirar o bigode, porque ela é uma moça muito bonita, mas o buço acaba lhe afligindo. Passa essa simpatia pra ela, Pai Charuto. A simpatia para tirar bigode, olha, uma simpatia muito simples e muito rápida, é uma pomada que você faz na base do chá de bengaminha, não é? Você pode começar passando hoje se você tiver namorado, ou se não, você vem aqui amanhã no estúdio que a gente resolve com a bengaminha também, ou até a benga dele, depende, a gente resolve.